A depressão quer me pegar, vou sair fora. Que refém da depressão. A depressão quer me pegar, vou sair fora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Que refém da depressão. Somente Deus, Deus e eu sei o que eu passei. Ele ficou do meu lado quando eu precisei. Me fez vencer como Ele quer. É. Em espírito manteve a minha fé. Usou pessoas pra me tirar da cova. Vieram e me pregaram as boas novas. Nova fé eu tenho agora. A depressão quer me pegar, eu tô saindo fora. Meu grupo de rap acabou, fiquei abalado. Uma caminhada é deixada de lado. Canta rap por um tempo eu parei. Refleti, renovei e agora voltei. Tô aqui novamente pra minha gente. Pro pecador, pro viciado, pro delinquente. Salve rapa, meu vulgo é JG. Pra quem não me conhece, aproveito pra conhecer. JG sou eu. Atitude, resistência, e que modinha não se ilude. Eu não pago de miliano, só quem é me apoia. Eu venho do hip hop, desde a favela joia. O Nordeste tá com fome, eu vim de lá. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão. Baixo da Moreira eu pego as amora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Mas eu vejo as injustiças e minha alma chora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da igreja por nós o servo ora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da torre loucura várias horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Baixo da Moreira eu pego as amora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Mas eu vejo as injustiças e minha alma chora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da igreja, por nós o servo ora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da torre, loucura várias horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Acredite, é hora de vencer. Nordeste tá com fome, né? Eu vim de lá. Eu vim de lá pequenininho pra cá. Eu não tive pai, mas minha mãe foi capaz de criar um bom homem, um bom rapaz. Não posso admitir a derrota jamais. Sou mais um guerreiro, criado sem pai. Muitas vezes eu sinto falta de alguém pra conversar. Me sinto só, a depressão quer me pegar. O inimigo não quer minha vitória, mas minha proteção vem lá da glória. Não tenho o que quero material, mas aprendi que a riqueza é espiritual. Eu preciso levantar minha autoestima, passar mensagem positiva nas rimas, ser sincero com as pessoas e comigo. Eu não posso ser hipócrita, cantar o que eu não vivo. Cê tá pensando que eu tô moscando? É, eu só tô observando. Baixo da Moreira eu pego as amora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Mas eu vejo as injustiças e minha alma chora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da igreja, por nós o servo ora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da torre, loucura várias horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Baixo da Moreira eu pego as amora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Mas eu vejo as injustiças e minha alma chora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da igreja, por nós o servo ora. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Lá dentro da torre, loucura várias horas. A depressão quer me pegar, vou sair fora. Acredite, é hora de vencer. Vou sair fora. sair embora. A depressão que me pegava, sai embora. Embaixo da moreira eu pego as agora. A depressão que me pegava, sai embora. Mas eu vejo as injustiças e minha alma chora. A depressão que me pegava, sai embora. Lá dentro da igreja, por nós o servo ora. A depressão que me pegava, sai embora. Lá dentro da torre, loucura várias horas. A depressão que me pegava, sai embora.